sei o que eu sou, o que eu era. Se eu era luz ou era trevas na favela, o que eu era, de onde vinha, o que fazia. Será que tudo isso era pura fantasia? Situação difícil, a confusão me prende. Não sei o que fazer, há um silêncio na minha mente. Não sei se acredito no que falam por aí. Se a vida é um jogo, já não sei se eu venci. Não sei o que é mentira, não sei o que é verdade. Pois gastei todo meu tempo com a comodidade. A vida passa, o tempo altera a idade. Já tenho 30 anos e já perdi mais da metade do que eu vivi ou tentei sobreviver. Na minha história, irmão, eu sempre paguei pra ver. Incrédulos de tudo, entregue a vergonha. O coração em Jerusalém, a mente na Babilônia. Complicando o que era simples, cheio de razão. Dinheiro no lugar de Deus, tudo fora da visão. Vítima do engano, soberba, ingratidão. Aceitando de bom grado a cédula da condenação. Ponto de vista conturbado, sempre equivocado. A maldição e a morte andando sempre do meu lado. Aqui se planta, aqui se colhe, eu duvidei. Me diz o que fazer, Senhor, pois eu já não sei. Eu sou alguém que ainda não se entregou em meio ao nada. Reconheço meu valor. De joelho prostrado, lavado e remido. Filho rejeitado, amado pelo Senhor. Eu sou alguém que ainda não se entregou em meio ao nada. Reconheço meu valor. Resgatado por Cristo, liberto do maldito. Quem perdeu e ganhou a luz do Espírito. Me lancei no mundo como se fosse a última vez. Cheio de mentiras, verdades por onde eu passei. Me identifiquei com vilão da história em quadrinhos. Não aceitava porque quem vencia era um mocinho. Foi muito coração parceiro pra pouco peito. Semeador do caos, do mundo perfeito. Espírito incrédulo, sobrevivente da selva. Criado sobre a luz da lua nos becos da minha quebra. Visão de mundo conturbada, mente atribulada. O corpo tremo, o coração e a mão gelada. Nenhuma situação me causava alegria. Um trono falho pra uma vida vazia. Cheia de agonias, trocava a noite pelo dia. Cada segundo machucava quando o sol nascia. E só eu sei todo o mal que eu fiz. Quantas vidas destruídas que na pele eu senti a dor consumir. Eu me arrepender e saber que não existe parceiro nenhum nem proceder. Quando as grades se fecham, a lágrima cai. Só Deus pra confortar a dor que a solidão traz. Só Deus pra confortar a dor que a solidão traz. Só Deus pra confortar a dor que a solidão traz. Eu sou alguém que ainda não se entregou em meio ao nada. Reconheço meu valor. De joelho prostrado, lavado e remido. Filho rejeitado, amado pelo Senhor. Eu sou alguém que ainda não se entregou em meio ao nada. Reconheço meu valor. Resgatado por Cristo, liberto do maldito. Quem perdeu e ganhou a luz do Espírito. Eu sou alguém que ainda não se entregou em meio ao nada. Reconheço meu valor. De joelho prostrado, lavado e remido. Filho rejeitado, amado pelo Senhor. Eu sou alguém que ainda não se entregou em meio ao nada. Reconheço meu valor. Resgatado por Cristo, liberto do maldito. Quem perdeu